e industrial. Teixeira acredita que a liberação do plantio poderia beneficiar a agricultura familiar. Hoje no Brasil surgiu de famílias, grupos de famílias de pacientes a produção de cannabis para uso medicinal. Então tem uma origem na agricultura familiar, em grupos de família, e eu acho que nós devemos estimular no Brasil para que aqui sim seja assim que for aprovado esse projeto. O projeto que regulamenta o uso da cannabis para fins medicinais já foi aprovado em uma comissão especial da Câmara e, em princípio, poderia ter seguido diretamente para o Senado. No entanto, foi apresentado recurso para a avaliação do texto pelo plenário. Ainda não há data prevista para a votação do recurso. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Eli Borges, do PL do Tocantins, é contra a liberação da posse de drogas para consumo pessoal, argumentando que isso poderia levar à sua descriminalização. O deputado lembra a experiência do Uruguai, onde, segundo ele, a liberação das drogas não resolveu o problema do tráfico. Eli Borges também condena a possibilidade de cultivo da maconha para a produção da cannabis de uso medicinal. Na opinião do deputado, a questão deve ser regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e resolvida pelo médico no consultório. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo AJS de Comunicação, na frequência 99,7 FM, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Não corra risco, vá de coletivo. É mais seguro, mais gostoso e é legal. Vá tranquilo pra escola, pro trabalho e pro lazer. Coletivo faz de tudo por você. Coletivo conhece o nosso povo, transporta a família do mais velho ao mais novo. Coletivo trabalha sem parar. Nossa vida é nosso povo, nossa vida é transportar. Não abuse da sorte, vá tranquilo, vá de coletivo. No Arraiá do Unicompra é muito mais economia. Tem preço baixo de verdade pra fazer sua alegria. Aqui tem mais pra você fazer bonito no São João. Arraiá do Unicompra tá no seu coração. No Arraiá do Unicompra aqui tem preço baixo e alegria. É dois pra lá e dois pra cá. No forró da chegou a hora da sua empresa contar com o melhor plano de saúde da região. Muito mais saúde e prevenção para os seus colaboradores com a Unimed Caruaru. Conheça os nossos planos empresariais pelo número 81-999-63-8727. Não importa o tamanho da sua empresa, temos condições exclusivas de acordo com o perfil dela. E o nosso atendimento também funciona no WhatsApp 81-999-63-8727. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Sismuc Regional, trabalho e luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81-3723-6542. Olha a cobrança! É mentira! Aqui com o Grupo Vitro tem é muita economia, menino. Quem é nosso parceiro já sabe que na melhor época do ano aqui na cidade pode aproveitar à vontade sem se preocupar com a conta de energia. Somos uma empresa comprometida com a sustentabilidade e estamos prontos para mostrar a você como é fácil economizar energia e cuidar do meio ambiente. E estamos sempre em busca de ter um futuro mais sustentável para todos e todo ano fazer essa cidade ficar mais linda na melhor época do ano. Grupo Virtro, a forma inteligente de usar a luz do sol. Agora também no maior e melhor São João do mundo. Tá sem sono? Pensando na vida ou aproveitando para produzir? Então a sua melhor companhia é a Rádio Cidade. Uma super seleção de sucessos você curte no programa Na Cola do Vigia. De domingo a domingo, sempre à meia-noite, aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Não corra risco, vá de coletivo. É mais seguro, mais gostoso e é legal. Vá tranquilo pra escola, pro trabalho e pro lazer. Coletivo faz de tudo por você. Coletivo conhece o nosso povo, transporta a família do mais velho ao mais novo. Coletivo trabalha sem parar. Nossa vida é nosso povo, nossa vida é transportar. Não abuse da sorte, vá tranquilo, vá de coletivo. Na Rádio Cidade são 8 horas e 5 minutos. Começa agora a super transmissão do maior e melhor São João do mundo. São João na cidade. A festa começa aqui. Apoio JCL Casa e Construção. Você vai se surpreender. Caruaru e Santa Cruz. Grupo Virtron. A forma inteligente de usar a luz do sol. Agora também no maior e melhor São João do mundo. Pipoca Bocos. A mais gostosa no seu São João. Medical Mais. A solução para a saúde do seu município. Arraiá Unicompra. Aqui tem preço baixo. Aqui tem mais pra você. Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Sismuc Regional. Trabalho e luta pelos servidores municipais de Caruaru e região. Uninassal. Aprendizado que forma líderes. E Coletivo Turismo. O transporte amigo da vez para o seu arrastapé. Uma ótima noite para vocês, ouvintes. Eu sou o David Sebastião e a partir de agora você fica comigo em mais uma transmissão do maior e melhor São João do mundo. Claro que é o de Caruaru. E você acompanha na melhor e maior transmissão também, né, aqui da Rádio Cidade. Sem mais delongas, porque eles já estão no palco. Deixa eu dar boa noite aqui. Boa noite, Fábio Belo, meu querido Fabinho, meu fiel escudeiro. Estamos aqui mais uma noite, né? Vamos embora! Vamos com o Guilo Lia, Fabinho, libera aí, vai que o povo quer ouvir eles. Se arrepender, vai ser tarde demais pra você. Quando me chama, chama, eu não vou. Pode chamar. Chama, chama, eu não vou. Quando me chama, chama, eu não vou. Pra mim o nosso amor acabou. Quando me chama, chama. Chama de amor. Boa. Agora você vai perguntar, né? Você vai sentir falta de mim quando eu não tiver mais junto a ti. Eu sei que você vai se arrepender. Vai ser tarde demais pra você. Você vai sentir falta de mim quando eu não tiver mais junto a ti. Sei que você vai se arrepender. Vai ser tarde demais pra você. Quando me chama, chama, eu não vou. Chama, chama, eu não vou. Quando me chama, chama, eu não vou. Pra mim o nosso amor acabou. Quando me chama, chama, eu não vou. Eu não vou. O foda é quando você me chama de amor. Vamos ficar. Eu vi que não vou, mas vou. É desse jeito. Opa. É só pra mais uma, vai. Mas eu falei. Pois não, meu. Fazer um verso de gado, bora. Lulinha, primeiramente mandar um forte abraço. Prefeito Rodrigo Pinheiro. Prefeito Rodrigo Pinheiro. É, Devassa, iFood, né? Food e Quat. Eita, os caras bom de leitura. Rapaz, eu sou bom de leitura virado na pele. A TV, canal oficial da prefeitura no YouTube. Vamos lá, tá transmitindo aí ao vivo, né? Eita, meu Deus do céu. Riguinho e goste pra perto, que eu quero cantar mais tu. Deixa comigo. Traga um litro de dreia ou então de pitu, pra mim cantar satisfeito, com orgulho no meu peito, em Taim Caruaru. Eu quero dizer pra tu, do fundo do coração, nós tá em Caruaru, essa dupla de irmão, nós dá a carga todinha, Quem é fã de Guinho e Lulinha, por favor, levante a mão. Oi! Vem ver essa multidão, chega até me emocionar. Ó, boi lá! Estar aqui com vocês é de encher e mear. Vocês estão me emocionando, que é melhor morrer amando do que viver sem amar. Oi. Quando abre a língua dá, por isso eu faço caído. Acho que eu vou tomar uma, nem que doe meus ouvidos. Digo com simplicidade, quem trai não sente a metade da dor de quem foi traído. Oh! Eita coisa boa, galeguinho! Ô Lulinha! Oi, meu amor. Minha voz não tá 100% não, mas um verso de gado eu sei fazer ainda. Eu peço desculpa a vocês, que nós temos uma jornada muito grande de 52 shows. Só resta 3 quando finalizar isso aqui. Graças a Deus. Nós venceu a batalha. Pode se dizer que a gente já venceu. Aí minha voz não tá chegando um pouco, mas vai dar certo, né, Lulinha? Já deu. Tem algum vaqueiro aqui? Tem? Tem, macho. Certeza absoluta. Ah, que pergunta. Olha os tiros. Meu Deus do céu. É bomba, é São João. Minha metaleira, tá afiada? É São Pedro hoje, viu, Lulinha? Batata. Devinho Novaes. Vai. Uma! Olha a pegada do vaqueiro. Uma! Uma! Mas não deixei a minha origem de matuto e o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar. Eu fiz os cursos e as honrosas da minha mãe, que me mandou pra faculdade estudar. Uma! Mas não deixei a minha origem de matuto e o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar. Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam, mas tudo isso nós herdamos de papai. Os meus estudos não me fez largar a cela. É você, doutor, mas ser vaqueiro é muito mal. E que semana eu tô no meio da vaquejada. É disputando sempre o primeiro lugar. Mas se eu perder, tô no jeito em gelada. Tem um escarnaçada e o bom da vaquejada é o vaqueiro disputar. E de semana eu tô no meio da vaquejada. É disputando sempre o primeiro lugar. Mas se eu perder, tô no jeito em gelada. E o bom da vaquejada é os dois irmãos disputar. Ele é sempre trabalhando em Lulinha. Oba. Representando o SS. O Rami queimado. O Rami lá. Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se erram. Mas tudo isso nós herdamos. Vou já ir. Petrolina. Não me fez largar a cela. É você, doutor, mas ser vaqueiro é muito mais. Eu tô no meio da vaquejada, ali disputando sempre o primeiro lugar. Mas se eu perder, tô do jeito em gelada. Tem um escarnaçada e o bom da vaquejada é o vaqueiro. Fim de semana eu tô no meio da vaquejada, é disputando sempre o primeiro lugar. Mas se eu perder, tô do jeito em gelada. Tem um escarnaçada e o bom da vaquejada é o vaqueiro disputando. Uma! E o pai tá aqui é grande, aqui é pela. Esse baterista nacional de novo. Passou a volta. Zero. Aí valeu muito, você tá entendendo. A vaqueirinha comum. Vaqueiro ruim. Bora, meu mano, manda mais um lá. Esse aqui é pra recordar. Joãozinho Sanfoneiro. Vai chorar com saudade. Eu não me adaptei com ar-condicionado, com esses prédios altos e elevador, com barulho de carro, a poluição. Eu não me adaptei com esse sinal de livro. Cheiro do gado e do meu avô, e do pezinho de serra onde eu fui criado, e do cantar do galo que sempre me acordou. Saudade da gota, comendo o cheiro do gado e do meu avô. E no pezinho de serra onde eu fui criado, e no cantar do galo que sempre me acordou. Eu vou voltar pro meu sertão. Eu também vou. Eu me guiei, vou deixar essa cidade. Aqui não me acostumei. Vou voltar pro meu sertão, pra onde eu me criei. Abre a porteira, vovô, avisa que eu vou. Ele é sempre trabalhado em Lulinha. Vamos lá. Já passou o voto, todo é sensacional. Olha aqui nas encomendas. Cadê a cachaça? Olha que eu não me adaptei com ar condicionado. Com respeito aos altos e elevador. Olha com barulho de carro e a poluição. Eu não me adaptei com esse tal de metrô. Olha que saudade da gota do meu cavalo. Ui! Do cheiro do galho e do meu avô. E no pezinho de serra onde eu fui criado. E do cantar do galo que sempre me acordou. O saudade da gota, eu tô no meu cavalo. Do cheiro do galho e do meu negócio. E do pezinho de serra onde eu fui criado. E do cantar do galo que sempre me acordou. Vou voltar pro meu sertão, lá onde eu me criei. Vou deixar essa cidade que não me acostumei. Vou voltar pro meu sertão, lá onde eu me criei. Abra a porteira, vovô, avisa que eu voltei. Vou voltar pro meu sertão, pra onde eu me criei. Vou deixar essa cidade aqui na minha casa, viu? Vou voltar pro meu sertão, pra onde eu me criei. Abra a porteira, vovô, avisa que eu voltei. Avisa que eu voltei. Vou voltar pra minha velha maneira, quando eu revaquejar minha. Meu canto é São Francisco, meu Serginho. Eu tô tudo chupa. Segura a boca. Grandinho Produções. É o nome dele. Eu tô voltando pra nossa velha morada. Vamos falar de amor, vamos. Lulinho, tem uns cabanas assim na linha em cima. Você quer brincar de amor, deixou de lado. Te ama tanto. Te ama tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso. Tô cansado. Tem que respeitar Caruaru, meu povo. Ninguém me ilumina. Apaixonado o coração. Fala de amor. Pensei que era um sonho, mas era real. Falo coisas sem sentido, nada tão normal. Yeah. E eu acreditando na promessa de amor, você me falou que me amava tanto. E foi se afastando. E foi se afastando. E sabe, solta a voz e canta pra ficar bonito aí. Pois você quer me cojar. Agora desiludido, o que é que eu faço? Chama tanto. Chama tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso. Tô cansado de mentira, o seu amor não falsificado. Você quer brincar de amor, me deixou de lado. Ui! Agora desiludido, o que é que eu faço? Chama tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso. Tô cansado de mentira, seu amor falsificado. É pra se apaixonar. Como o raqueiro velho, bota a pegar. Vamos lá. É só mandar mais uma lá. Vaca também se apaixona e fale amor. E segue o olho, cadê o pessoal que tá com a aqui? Vão já, vão já, vão já, vão já. E o quê? Reunindo a gente, não separa. Eu sou. Ui! E água de chuva em nós. Quando o clima está quente. Quando eu falo baixo, você grita. A gente briga, mas nunca termina. Logo fazemos amor. Aí a paixão toma conta. Porque gente gosta tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto. Eu quero ouvir você. Coraçãozinho é meu, todinho meu. Oh, oh, oh, oh. O meu coração, o meu coração, teu. Oh, oh, oh, oh. Seu coraçãozinho é meu. Instagram, você pega lá. Uma, e vaqueirinho. Aba bom, rei do. Amor. Fala de amor, não se apaixona. Olha a pegada do vaqueiro, olha o balanço aí, menino. Vamos lá. Tudo de bola. Pessoa, mais uma apaixonada, vai. Espera aí. Oh, sim, sim, sim, bora lá, Lulinha, eu vou subir ali em cima, gente. Eu quero ensinar um negócio a vocês, bem rapidinho, no instante eu desço. No instante eu desço de novo, peraí. Vou só ensinar um negócio a vocês ali, rapidão. Quem já sabe a nova dancinha aí, hein? Equipe Rafael Rancha aí. É que elas gostam dos cachorros, dos vaqueiros descarados. Lulinha, vai. Tem alguém de bezerros aí, de bezerros? Souza Bezerros, tem? 19 de agosto, vaquejado do Parque Rufina Borba. E Guilulinha vai estar lá, viu? Guilulinha, Tarcísio Acordeon. Lipe Lucena e Fabinho Testado, do Parque Rufina Borba, vai ficar pequeno, viu? Vocês são convidados. E se você não for, sua mulher vai. Oi. Vamos embora. Lulinha. Oi. Você vai cantar, eu vou ensinar o pessoal a dancinha. Eu quero ver todo mundo dançando pra ficar bonito aí. Bora. Vamos fazer a história aqui no São João. Bora, Lulinha. Vamos embora, vai. Eu vou ensinar que eu sou coreógrafo. É que ela gosta dos cachorros, do vaqueiro descarado. Ela não senta, senta, senta. Eu no tra, tra, tra. É que ela gosta dos cachorros, do vaqueiro descarado. Ela no senta, senta, senta. E eu tra, tarará, tra, tra. Tra, tarará, tra, tra. Agora é tu, vai. É que ela gosta dos cachorros, do vaqueiro descarado. Ela não senta, senta, senta. Eu não pá, pá, pá. É que ela gosta dos cachorros, do vaqueiro descarado. Ela não senta, senta, senta. Eu não pá, parará, pá, pá. Dançador muito ruim. Mas dá pra vocês mais ou menos ver como é, né? Bora, minha mano, vai! Agora tá lindo demais, tudo tá ali em cima. Olha o balanço, olha a pegada. Isso é ninguém. Ela quis se envolver comigo, mesmo sabendo que eu sou perigo, mesmo sabendo que eu não quero nada. Nem ela tem vergonha na cara. Gosta de se iludir. Depois que ela provou, não sai mais de cima de mim. Ui. Ela mandou pra ficar com o Zé Radinho. Não quer sair de todo cima mundo dançando, de todo mim. Todo mundo dançando, vai lá. É que ela gosta do cachorro, do vaqueiro descarado. Ela não senta, e eu no tra, tra. É que ela gosta dos cachorros, do vaqueiro descarado. Ela não senta, senta, senta. E eu tra, tra. Ela gosta dos cachorros, do vaqueiro descarado. Ela não senta, e eu no tra, tra. É que ela gosta dos cachorros, do vaqueiro descarado. Ela não senta, senta, senta. E eu tra, tra, tra, tra, tra. O mundo com a mão, vai. A metaleira do vaqueiro. Oh, muito bom. É que se envolver comigo, mesmo sabendo que eu sou perigo, mesmo sabendo que eu não quero nada. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, não sai mais de cima de mim. Eu abandono o certinho pra ficar com o Zé Radinho. Não quer sair de mim, vocês sabem fazer doce aí. É que ela gosta do cachorro, do vaqueiro de cara. Ela não senta, senta, e eu. É que ela gosta dos cachorros, do aquele descarado. Ela no seta, seta, setinho. Na cara da brabra. Ela gosta dos cachorros, do aquele descarado. Ela no seta, seta, e eu no tra, tra. É que ela gosta dos cachorros, do aquele descarado. Ela no seta, seta, setinho. Na cara da brabra. Dança muito. Ô Juliano, o padre vai estar por ali. O Juliano vai do, o melhor que tem. O rapaz aí é doidinho, né? Cadê? Cadê? Uma! Olha a pegada do raqueiro. Vamos lá! Vai, Betulitz! O nome dele é Naninho. Vai, Naninho! E aí? Abriu a garrafa, tira na camisa, senta no capô da sabendo. Coloca na caixa de som, aqui maltrato, grave o meu coração. Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura. Sou de uma saudade, filha de uma puta querida no bar, vai até a primeira rua. E aí? E vai! E eu caio no chão. Se eu cair na sua trajetória, eu saio fudido de lá. E mais, e hoje eu vou cair. Eu caio no chão de um bar. Se eu cair na sua, como a gente pode, eu saio fudido de lá. E mais, se hoje eu vou cair. Eu caio no chão de um bar. Se eu cair na sua trajetória, eu saio fudido de lá. E mais, se hoje eu vou cair. Eu caio no chão de um bar. Se eu cair na sua, como a gente pode, eu saio fudido de lá. Sentar no capô da sabedoria, coloca na caixa de som. Aqui maltrato, gravei o meu coração. Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura. Sou da saudade, filha de uma puta querida no bar, para até a primeira rua. E mais, eu caio no chão do bar. Se eu cair na sua cama, a gente pode, eu saio fudido de lá. E mais, se hoje eu for cair, eu caio no chão de um bar. Se eu cair na sua cama, a gente pode, eu saio fudido de lá. E mais, digo, digo, digo, digo. Se eu cair na sua cama, a gente pode, eu saio fudido de lá. E mais, se hoje eu vou cair, e eu caio no chão de um bar. Se eu cair na sua cama, a gente pode, eu saio fudido de lá. Rapaz, bom aqui. E é pesado. Tem algum boyzinho da Hilux aí? Tem ou não tem? Trabalhando, hein, galera? Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho. Por que chora, meu amor? Eu disse, vamos, mas deu errado. Escuta só. Passei na casa dela, ela subiu na minha vida. Vem, galera, arruma! Tchucu, tchucu, tchucu. Tava tão feliz. A gente dançou, tomando uma gelada. Ela me beijou. Vem pra cá, também, vem pra cá. E quando eu acordei, ela se vai. Quem sabe vai dar rolo, não vai dar raio. Vem o espetinho, ela terminou. Não vai dar raio. Já se mandou do meu aqui no peito rombo. Bora, meu xará aqui, meu xará. A gata se mandou, veio um espetinho, ela terminou. Não vai dar raio. A gata se mandou do meu aqui no peito rombo do motor. Sim, vai ter futuro. Deus abençoe vocês. Vamos juntos misturados. Vocês dois é daqui. Por aqui, pela escada. Isso. Bora fazer logo a foto aqui, bora. Faz a foto aí. Vai, faz a foto aí. Oi, da gente. Bora lá. Rave Vaquejada, mas esse é dali, Lulinho, ó. Daquele lado. Bora. Rave Vaquejada, e Lulinho faz mais ou menos assim. Bora, minha mana, vai, Naninho. Uma! Vamos botar a pegar. Caruaru! Peguei Lulinha. Nossa, se bora. A cerveja tá gelada, festa já tá lotada, e a galera tá falando inglês. É rave de vaquejada, segura essa pancada, hoje tem revoada outra vez. Hoje tem revoada outra vez. E no meu paredão já dei o play, play, play, play, play, play. Só quem tá feliz, só quem tá feliz. Joga em cima, joga em cima, joga em cima. Uma, uma, uma. Sai, sai, show, show, show, show. Vamos lá, velho. Sai do meio. E pra cá, Lulinho. Uma. Sai do chão, Caruaru. Eita, moça bonita que desce lá. A cerveja tá gelada, festa já tá lotada, na cagada tá falando inglês. E a rave de vaquejada, segura essa pancada, hoje tem revoada outra vez. Hoje tem revoada outra vez. E no meu paredão já dei o play, play, play. Um play, play, play. Sai que tá feliz, joga em cima. Joga em cima aí, joga em cima. Uma, uma, uma, uma, uma. E o lugar aqui é grande, viu, minha Nossa Senhora? A boiraca mais velho. Meu Deus. Depois do camarote, um abraço, Deus abençoe você. Tá mais uma. Só que tá feliz, joga em cima, joga em cima, anima. Ela fala que eu não mexo, que eu vim por na vaquejar. Eu vim por na linha, eu não vou morar por lá. Ela fala que eu não presto, que eu vivo na vaquejada. Minha vida é putaria, eu não vou morar por lá. Eu tava em Caruaru e ela fala que eu não tava. Sai do chão! Ui! Olha que porra nenhuma, tu tá mara revoada. Joãozinho! Tão linda, tão linda, não chora, não chora. Vaqueiro diferente. Ela fala que eu não presto, que eu vivo na vaquejada. Que a vida é putaria. Fala que eu não presto, que eu vivo na vaquejada. Que minha vida é putaria, eu não vou dar por nada. Vai, Lulinho! E ela fala que eu não tava. E o que é? Ui! Eu fui. Eu sou trouxa, olha bem pra minha cara. Ai, Pantê! O nome dela é Máscara. O swing. Carioca, cerveja, nome dele. Dele, dele, dele. E segue, dele, dele. Fazendo fé. Vamos botar pega, vamos botar pega. Vamos lá. Segura, segura, segura. Eu tô na era, sei. Eu chego aí. Cadê Carolina? Cadê a Carolina? Cadê tu, Carolina? Vamos lá. Alô, Jairo. Vou subir aqui. Essa menina aqui. Vamos lá. São João, quando chega o mês de junho, acelera no fogueirão. É Edinho e a Loleia, que tá bota no bração. Eu vou consumir, o calorino foi no chão, olha aí, ó. Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João, quando chega o mês de junho. É Edinho e Loleia. Veja em Caruaru, mano, vai achar o chão. Carolina, vai, chama em Carolina, ai, ui. Carolina, vai, chão e Carolina, vai. Chama, ó. Carolina, vai. Diguinho e Lulinha é dupla de irmão. E Carolina foi no chão. E ela espera o ano inteiro pra chegar no São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. Diguinho e Lulinha, que tá botando pressão. Quando eu subo, vai Lulinha. Carolina. E Carolina vai. Chão, Carolina vai. E Carolina, Carolina, cê não faça isso não. Carolina, vai no chão. Carolina, ai, oi. E Carolina, vai no chão. E Carolina, vai no chão. Ô, Carolina de férias. Agora o terceiro vai lá. Olha a pegada do vaqueiro. Balança aí, balança aí. Eu queria esquecer esse amor, filha da puta, mas não tem jeito não, velho. Galerão da Master Drive, não é isso? Turma boa, meu compadrito, tamo junto, viu? Vai, Lulinho, vai! Queria esquecer esse amor, filha da puta. E o quê? Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro. Só penso no teu beijo. Solta a voz, vai. Queria que só me maltrata, bate, bate e machuca. Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro. Só penso no teu beijo. Só penso no teu beijo. Bota na pegada, meu filho. Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira. Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro. Impregnou e alçar. Eu tentei me livrar, mas só sei te amar, covardia sua. Virei pra esquecer, larga na minha vida sabendo que não dá. Joga em cima e canta aí, canta aí, canta aí. Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro. Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Vai dizer que eu tô invejando ele, vai ser pior. Esse amor fera da puta. Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro. Só pensa no teu beijo. Chama as duas bocas, dá-lhe um bar. Queria esquecer esse amor fera da puta. E só me maltrata, bate, bate, machuca, velho. Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro. Bota na pegada. Roma. Atuada. Que só me maltrata, bate, bate e machuca. We'll be right back. Bora mais uma, mais uma, vai. Uma. Posso te sentir mesmo quando distante. Eu consigo imaginar todos os seus defeitos bem na minha frente. Mas eu me encontro aqui, não sei a hora certa que eu vou te ver. Saudade é a dor mais forte que alguém pode ter. Eu tenho tanto medo, porque é que eu fui querer. É só você que eu desejo aqui. Não tem razões pra poder desistir. Se a vida é feita de escolha, eu te escolhi. E o que? E o que? Porque sou todo amor, sou flor, sou verso, sua canção. Sou sua vida, sou sua razão. Eu me vendo pra você. Porque sou todo amor, sou flor, sou forte por viver assim. Com seu amor longe de mim, mas espera que eu estou chegando. Espera que eu tô chegando. Espera que eu tô chegando, mulher. Vamos se apaixonar. Vamos. Segura, Daninho. Vamos embora. Tem uma toadeira aqui. Vem pra cá, compadre. Pega a tatuada, vem, ó. Eu me canso com a ciência. Você também, é? Vem, compadre, vem. Pode puxar. Tô indo aí. Eu conheci Lana Azul na fazenda do Ipanema. Filho de raça turina, por ser bravo trouxe a sina, cauda grossa e ponta fina, e os cascos da cor de gema. Lajeira e ponta de pedra, para ele era uma festa, bem feita igualmente um pombo, corria e não dava um tombo, tinha um cruzeiro no lombo e um sete estrelas na testa. É gasolina isso aí. Vaqueiro de toda parte, por a luz se reunia. É drama. Mas não dava um resultado. Morreu cavalo assombrado, morreu vaqueiro enganchado, mas lã azul não caía. Apareceu um negão, parecendo um capataz, com 2 metros de altura, bota branca, roupa escura, o herói já me figura, o parecia demais. Meu compadre. Uma salva de palma pra ele aí, meu povo, a toada é grande, então. Cê sabe que eu sou seu amor, quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem ver. Cê sabe que eu sou seu amor, quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem ver. Vem, mamãe, vem. Vocês conhecem essa? É, no outro. Oi. Bora lá, vai. Uma! Para de me raça e fica comigo. Agora eu tô vim provar o meu veneno. Salvo no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu falar besteiras no ouvido. Não sei porque você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. É o que eu tenho. Sempre tive fama de ser pegador. Agora me ferrei, o amor me pegou. Eu quero te amar. Cê sabe que eu sou seu amor. Quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, mamãe, vem. Sabe que eu sou seu amor. Quero te Vai só de vaquejada, agora moção fuleiro, daquele jeitinho. Uma! É fora de verdade pra essa agarradinha mesmo. E aí? Não vou te perdoar agora, depois de tudo que me fez. Espere, vai chegar a hora, quem sabe amanhã talvez. Não vou te perdoar agora, depois de tudo que me fez. Espere, vai chegar a hora, quem sabe amanhã talvez. Você me faz, pra mim é nada vezes nada. O seu amor ficou pra trás, você é página virada. E agora você quer voltar, depois que magoou meu peito. Eu quero um tempo pra pensar, pra ver se ainda tem jeito. O coração na sua mão virou leilão. Teve razão em não te querer. Pobre coitado, bate assustado, tá magoado, traumatizado por amar você. Eu sinto um vento gelado em meu peito, e a solidão tomou conta de mim. Meus olhos choram de tantas saudades, sinto vontade de te ver de novo. Mas toda vez é assim, você sempre foge de mim. Ando calado, meu peito doendo de tanta saudade. Ui! Mas não compreendo que o meu coração vai ficar à vontade em sentir seu corpo quente a me aquecer. Bebê, oh, esse sereno fica balançando a minha garrafinha, não tem coisa melhor do mundo não. E o Gale? Eu fico sem jeito, mas não compreendo por que é que eu te amo desse jeito. Se você nunca liga pra mim. Ando calado, meu peito doendo de tanta saudade. Ui. Mas não compreendo, e o meu coração vai ficar na vontade em sentir seu corpo quente a me aquecer. Oh, oh, oh. Oh, mas é desse jeito. São Pedro de São Pedro, é metaleiro. Ui! Oh, bora relembrar a passada, bora. É, vamos, bora, bora. E eu não acredito, não, que você esqueceu de mim. E oi! Você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. E o que, Lulinha? Primeiro, não se esquece jamais. E o que, Machué? Eu devo estar escondidinho. Onde é isso aqui? No seu coração. Mas você não me olha mais e nem me dá mais atenção. E agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Acho que eu perdi o seu amor. Acho que eu perdi o seu amor e não sei mais como me encontrar. Como é complicado a gente amar. Seu amor, calor, e agora? Eu me ouço na maioria. Eu não sei não. Agora eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Não sei não. Eu não sei não. Vamos lá. Segue no linha. Bota a pegada no padrão. Muito obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, hein? Bota pra cá, bota pra cá. Joga aí, joga aqui no peito. Acima. Aí. É. Vamos lá. Se sinta abraçado daqui. Manda pra cá, manda pra cá, manda pra cá, vai. Vou pegar também, vou pegar também. Vai. Vai, minha mana, paixão. Pra quem também se apaixona e fala de amor. Oh, mudou minhas palavras. Oh, roubou minhas palavras. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, vá. Feche os olhos, tira a roupa, só sua boca tem um belo que acalma meu desejo. Leva até o céu surreal. Igual demais. Pena que toda vez. O que a gente faz amor, amor, faz amor. Você já tem alguém e acha normal. Só tem esse irmão. A gente faz amor e eu me sinto mal. Mas quero de novo, o meu desejo é imortal. A gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém e acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas quero de novo. O meu desejo é imortal. Paixão, danzinho safadeiro apaixona. Ave Maria três vezes. Pioi, cachorro de fatê. Não tem dúvidas. Bora, bora, bora. Caruaru, a dor do parto é grande, mas nós vamos ter que partir. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Não, pare. Foi mais. Seu relógio estava errado. Vamos fazer as caideiras pra vocês. Não acabou agora, não. Bora. Ô, Tutu, você vai ver a Erivan agora entrar em ação. Vem pra cá, chega. Vai, Lulinho. Dá o microfone aqui pra ele. Fica pensando nele. Xaninho tá ali, ó. Xaninho tá ali, ó. Em vez de você ficar chorando por ele, quem sabe canta aí. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele. Pra ele. Xaninho, segura o negócio lá, meu amor. Não chore por ele. E o Carolina? Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Oh, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com o destino à felicidade. A felicidade pra mim. quero ver você soltando a voz e cantando com nós assim. Canta aqui, vai. E pensa em mim e liga pra mim. Pensa em mim e chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Chuva no telhado. Yeah, yeah, yeah. E eu aqui, solidão. Fecho a janela, tá frio o nosso quarto. E eu aqui, sem o seu abraço. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto. E doido pra beijar seu beijo, matar a saudade desse meu desejo. E ver se não demora muito, coração tá reclamando. E traga logo seu carinho, eu tô aqui sozinho, tô te esperando. E o quê? Quando... E aí? Eu quero ser. Eu quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, mande a saudade sair. Vai trovejar, vai cair o temporal de amor. De amor. Segura, segura, segura. Pô. Lolinha, velho. Vamos ter que ir embora, é o jeito. Vamos embora, né? Chegou a dor do parto é grande. Vamos embora. Ó, agradecer meu prefeito, Rodrigo Pinheiro. Deus abençoe. Tamo junto, viu? Chegou nosso horário. Vocês ficam agora com Zé Vaqueiro, né? Zé Vaqueiro agora? O original tá aí. Já chegou por aqui, já, viu? É o Zé Vaqueiro. É, então pronto. Chegou ali. Obrigado pelo carinho de vocês. A vontade de ficar era muita. Obrigado, meu amor. Cheiro. Vamos fazer a saideira? Bora, minha mana! Vai. Obrigado, gente. Deus abençoe, meu. Juliano. Então na noite é assim. O quê? Um copo de cerveja parte da cabeça da Juliano de mim. Você nas do nosso fim. A gente apenas só o celular, mano. Eu tô sem saber o que fazer. Você quer me perder? O que seu coração tem a dizer? Ela ruim, ela social. E quem gala consente, os sinais não mentem. Confessa que não tem amor. Não tem amor. Não tem amor. Não tem amor. Não tem amor. Não tem amor. Fala na minha cara que não sente nada. Eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente, os sinais não mente. Confessa que não tem amor. Não tem amor. Não tem amor. Não tem amor, não tem amor. Obrigado, Caruaru. Obrigado, obrigado, gente. Deus abençoe, caramba, vocês, viu? Fiquem todos com Deus, uma cara de anjo. Muito obrigado por tudo, por todo o carinho. Obrigado, gente. O cheiro graças a você, obrigado por tudo! Ó, boia! Ó, boia! João na cidade, a festa começa aqui. Tá aí o finalzinho do show do Guinho Lima. Acabou mesmo? Deixa eu ver. É, acabou. Tá lá os locutores oficiais, né? Carlos Augusto e o Jailson Tenório falando, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, sabe pra quem? Pra ele! Pra relaxar. Sérgio Farias tá em casa. Tá com sua esposa assistindo, Sérgio? Tá? O Antônio também tá assistindo, Antônio. Um abraço pra todo mundo aí, hein? Socorro, né? Socorro, né? Espero que não tenha cometido nenhum gafe. Sérgio e o Antônio, né? O dogzinho do Sérgio. Então, um abraço pra todo mundo aí, tá certo? Valeu, meu querido. Um abraço pra relaxar. Vamos embora? Daqui a pouquinho tem ele, Zé Vaqueiro, o original. É o original mesmo, né? Encerrando a noite tem Zezé de Camargo e Luciano. Mas quem tá dando um giro por aí é ela, Laís Florencio. Boa noite, Laís! Muito bem, continuo aqui pela estação ferroviária e agora estou com uma família muito especial. Aline Galindo, Vitor, Dona Núcia de Lima, família de Mário Flávio. Alô, Mário Flávio! Aline tá trazendo o Vitor, né? O Vitor pela primeira vez, esse é o primeiro São João dele. E aí, Aline, ele tá curtindo a experiência? Tá, ele tá amando. Vitor é sempre muito animado. E como um bom caruaruense, ele tinha que vir conhecer o São João. Mas a mãe também tá amando. Tá, tô amando. É uma experiência única. Ano passado ele veio na barriga e esse ano tá vindo aqui pessoalmente conhecer. Vocês visitaram o Mamucebá por ali, mas viram o resto da estação, as outras coisas? Já sim. A gente já passeou por todos os lugares e agora a gente vai continuar passeando com ele por aqui. Deixa eu falar aqui com Dona Núcia. Dona Núcia, trouxe a família, neto, bisneto. Tá aprovado São João, então? Aprovadíssimo. Parabéns toda Caruaru. Nós merecemos e temos o título de melhor São João do mundo. E a melhor rádio é a Rádio Cidade. Tá vendo aí? 99.7. Isso aí. Eu aqui com a família prestigiando um dos melhores São João do mundo. Parabéns ao nosso prefeito, aproveitando essa oportunidade. Muito bem, então aproveite que a gente está na experiência da cidade e convide o pessoal para ainda aproveitar esse restinho que tem de São João. É isso aí, galera. Venham, compareçam ao melhor São João do mundo. Tem bastante coisa para que vocês possam aproveitar. É isso que se leva da vida, a gente tem que aproveitar. O melhor São João do mundo. Um abraço a todos, boa noite, venham! Muito bem, essa é a família Lima, eu sou Laís Florencio e esse é o São João na Cidade. A festa começa aqui. Beleza, Laís. Dona Núcia me deixou hoje, né, Dona Núcia, né? Ô, meu Deus, ouvinte fiel aí, né, das transmissões do São João 2023, né? São 9:08, 9:08. Daqui a pouquinho tem ele, tem Zé Vaqueiro. Vou fazer aquele intervalo, beleza? Fabinho tá por aqui. Vou fazer aquele intervalo. A gente vai reviver o show aí do Eric Land, de ontem, né? Ontem teve Eric Land. A gente vai voltar um pouquinho aí pra curtir um pouquinho do show do Eric Land, beleza? Vamos pro intervalo? Já já a gente volta. Daqui a pouco a gente volta com a super transmissão do maior e melhor São João do mundo. São João na cidade. A festa começa aqui. Apoio JCL Casa e Construção. Você vai se surpreender. Caruaru e Santa Cruz. Grupo Virtron. A forma inteligente de usar a luz do sol. Agora também no maior e melhor São João do mundo. Pipoca Bocos. A mais gostosa no seu São João. Medical Mais. A solução para a saúde do seu município. Arraiá Unicompra. Aqui tem preço baixo, aqui tem mais pra você. Unimed Caruaru, cuidar de você, esse é o plano. Sismuc Regional, trabalho e luta pelos servidores municipais de Caruaru e região. Uninassal, aprendizado que forma líderes. E Coletivo Turismo, o transporte amigo da vez para o seu arrastapé. Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo AJS de Comunicação, na frequência 99,7 FM, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Não corra risco, vá de coletivo, é mais seguro, mais gostoso e é legal, vá tranquilo pra escola, pro trabalho e pro lazer. Coletivo faz de tudo por você. Coletivo conhece o nosso povo, transporta a família do mais velho ao mais novo.

Aqui tem preço baixo, aqui tem mais pra você. Unimed Caruaru, cuidar de você, esse é o plano. Sismuc Regional, trabalho e luta pelos servidores municipais de Caruaru e região. Uninassal, aprendizado que forma líderes. E Coletivo Turismo, o transporte amigo da vez para o seu arrastapé. Tô de volta com a melhor transmissão do maior e melhor São João do mundo. Isso mesmo, claro que aqui na Rádio Cidade, né? Lembrando, Sebastião, já que a gente começou bem em cima, né? Do show do Gui Lulinha, a gente não falou os nossos patrocinadores. JCL Casa e Construção, você vai se surpreender, Caruaru e Santa Cruz. Grupo Virtron, a forma inteligente de usar a luz do sol. Agora também no maior e melhor São João do mundo. Pipoca Bocos, a mais gostosa no seu São João. Medical Mais, a solução para a saúde do seu município. Arraial Unicompra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais para você. Unimed Caruaru, cuida de você, esse é o plano. Sismuc Regional, trabalho e luta pelos servidores municipais de Caruaru e região. Uninassal, aprendizado que forma líderes. E Coletivo Turismo, transporte amigo da vez para o seu arrasta-pé. É o seguinte, eu vou chamar ela novamente, a Laís Florencio, que traz mais informações da estação ferroviária. Fala lá! Muito boa noite para você que acompanha a Experiência Rádio Cidade em mais um São João na Cidade. E a gente vai começar essa noite aqui direto do Teatro Mamucebá. Eu tô com o Eduardo Henrique, que é autônomo, trouxe a filha para acompanhar. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. E aí, o que que tá te agradando mais nesse Mamucebá desse ano? As histórias, né? Ela nunca tinha vindo, ficou encantada. Dá até para perceber. São João maravilhoso, né? Entretenimento fantástico, vários polos. Então foi maravilhoso esse ano São João daqui de Caruaru. O Eduardo, e assim, é um polo onde a família inteira pode aproveitar. Então o ponto principal é isso, é uma festa que abarque todos os públicos, né? Com certeza, com certeza. Como a gente chega já numa certa idade, a gente não aguenta o fuzuê do pátio. Então esse aqui é maravilhoso. A gente demorou um pouquinho para vir, mas eu disse, não, hoje vamos lá para levar a nossa filha para realmente a gente espalhar um pouquinho para ela ficar contente e até, graças a Deus, deu certo. E olha, vocês ainda chegaram a aproveitar alguma noite lá de shows no pátio? Ou o foco de vocês mesmo é aqui, a estação ferroviária? Não, no pátio não, só os filhos mais velhos é que vão. Aí a gente fica por aqui mesmo. Mas tá bom, tá legal, tá perfeito. São João aprovado, então. Com certeza, nota mil. Então aproveite para quem está nos acompanhando, que ainda tem hora para vir até o fim da noite. Verdade. Já chama para acompanhar daqui o São João de Caruaru. Gente, vem embora para cá. São João tá maravilhoso, perfeito. Família, segurança top, tudo organizado. Vem embora. Perfeito, obrigada, Eduardo. Boa festa para vocês. Obrigado. E é isso aí, minha gente. São João na cidade, a festa começa aqui. Massa demais, Laís. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a Laís Florencio volta. Olha só, o Gui Lulinha, eles estão terminando a coletiva de imprensa deles. É terminado agora há pouco. Mas vamos conferir um pouquinho como foi a coletiva de imprensa do Huguinho e Lulinha. Pela primeira vez no São João, não sabe, diante dessa grade, né? Tem o Zezé do Magluciano, tem o Zé Vaqueiro. Então, fica um pouquinho de nervosismo, mas assim, quando subi no palco, eu vi o carinho do povo, então pra gente foi muito satisfatório, né, Guinho? Gratificante demais. Eu tava preocupado também devido ao horário, a gente começou muito cedo, né? Mas quando a gente subiu no palco, o pessoal tava esperando. E eu fico muito feliz, agradecer o pessoal aqui de Caruaru. Deus abençoe todo mundo. Obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto, misturado. Deixa eu falar. Guinho Lulinha, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui. Opa! Ao São João de Caruaru. E a gente falou, né, comentando sobre a primeira vez de vocês no palco do maior e melhor São João do mundo. É um divisor de águas na carreira. E aí eu queria saber, vocês enquanto irmãos, é mais gostoso, alivia o fardo, a pressão? Você falou da agenda, né, lotada. Como é passar isso, viver isso, né, em família também? Bom, é bom. Vem quando nós briga, coisa de irmão mesmo. Aí tem. Mas assim, nada sério de dizer que fica, graças a Deus, a gente tem uma convivência muito boa. Aqui quem é enjoadinho. Sou mesmo. Mas assim, a gente, graças a Deus, terminamos aí essa demanda de 52 shows, né? Foi cansativo, foi numa correria, mas assim, quando a gente... Hoje é só dois. E a gente costuma brincar quando é dois shows. Ou um, aí diz, hoje é folga. Porque a gente fez três, quatro na noite. Aí quando é dois shows, a gente fica até... Ah, hoje não é muita correria, não. Então a gente ficou muito, muito alegre, muito solto ali no palco, né? Bem à vontade, né? Pra fazer o show pra vocês e feliz demais. É desse jeito, Lolinha. Eu faço as suas palavras as minhas. Aqui, Guilherme. Boa noite. Aqui. Aqui. Boa noite. Opa. E Guilherme tem duas marcas. Primeiro é Eu Falei Forró, que é um bordão assim, fortíssimo, que já levou o nome aí de alguns álbuns. E também misturar o pop e eletrônica com o forró de vaquejada, mostrando que o forró da vaquejada também é atualizado, né? Exatamente. A gente faz de tudo um pouquinho, né? Nesse CD agora, o volume 3... Tanto acho que no 1 ou no 2 também a gente costuma fazer de tudo um pouquinho, né? Aí tem... Elas gostam dos cachorros e dos vaqueiros, descarado, nesse agora. Então a gente costuma assim, que a gente chega no lugar e vê aquele idoso, chega, dá um abraço, né? Aquele vaqueiro da origem, porque a gente é da vaquejada de verdade mesmo. Aí também chega a criancinha, que diz, eu sou apaixonado. Aí a gente tem que agradar todo mundo. Aí chega o jovem, né? Não pode ser só uma coisa só, não. Acho que a gente tem que sempre estar inovando. É desse jeito, né? Boa noite aqui. Boa noite. Boa noite. É muito comum a gente ver duplas sertanejas, né, fazendo o maior sucesso aí. E vocês são uma dupla de forró de vaquejada, nordestinos, que estão fazendo estremecer aí em todos os lugares. De onde é que surgiu essa vontade de fazer a dupla e levar o forró de vaquejada por aí? Agora é minha vez. Ó. Desde de muito pequeno em Guilolinha, né? Nós somos irmãos, nem diz o outro. E começou a cantar desde novinho mesmo. Eu com 5 anos, ele com 7. E fomos criados com nossos avós. Inclusive hoje, nosso avô completava ano, era Lolinha. Hoje é São Pedro, completava ano. Tem 4 anos que ele faleceu. Hoje é um dia também muito especial na vida da gente. E triste também, né? Mas nosso pai, nosso tio cantava toada. E a gente foi criado lá no interior do Candé de São Francisco, cantando toada, ele levava a gente pra rádio, essas coisas. E aí, daí em diante, a gente nunca parou de cantar, eu mais Lolinha. E o Lolinha levava pra cavalgada, vaquejada, rádio. E quando acho que eu tinha uns 15 anos, Lolinha uns 17, a gente resolveu montar um musical. E deu certo, graças a Deus. Estamos aqui nessa batalha. Acho que o pessoal gostou e fazendo forró no meio do mundo. Aqui, meninos. Do outro lado. Oi. Do outro lado. Boa noite. Meninos, boa noite. A gente costuma às vezes ouvir de gente que é dupla, né, que ouviu de outras pessoas, desencorajando, ah, isso não vai dar certo, uma hora um vai pensar diferente do outro, vai dar briga. Queria saber de vocês, se aconteceu isso com vocês, se vocês nunca cogitaram não ser uma dupla, e como é estar aí os dois juntos o tempo todo, às vezes fazendo 4 shows na mesma noite. Quer dizer, eu digo, é bom, não, assim... Graças a Deus nunca passou na, nunca passou na mente, não. Já passou na sua mente, Lolinha, isso aí? Na minha não, na sua já? Na minha não. Ó, então deixa de coisa. Graças a Deus, assim, como eu já falei, ó, a gente foi criado junto mesmo. Meu avô, que já é falecido, brincava, foi quem incentivou junto com meu pai. Brincava até com a gente, que ele comprou uma beliche, não tem as beliches, né? Que é embaixo e em cima. Aí ele dizia, esses meninos vão casar nunca, Roselita, que é a nossa avó, Roselita. Porque a gente tinha a beliche, só foi uma noite que eu dormi em cima. Na outra dia eu já estava embaixo, barriguinho. Era embolado, eles iam, Ave Maria, graças a Deus, né? A gente tem briga, tem, mas acho que aqui o amor prevalece mais, ele me ama, amo ele. Então, graças a Deus, nunca passou na minha mente e nunca há de passar. Acho que não, Bochecha sem Claudinho, Lulinha sem Guinho, Guinho sem Lulinha, não tem como, né? Então é isso. E Gui, Lulinha, boa noite. Vocês falaram que estão numa maratona de shows, vários shows por dia, inclusive, e é a primeira vez aqui no São João de Caruaru. Conta pra gente como é a preparação pra vocês, porque vocês não param quietos em cima do palco. Como é a preparação de vocês pra poder aguentar tantos shows? Rapaz, a gente tá com fonoaudiólogo, né, acompanhando a gente. Eu tô um pouco ruim, porque a maratona foi pesada, né? Mas assim, a alegria... A gente se diverte com os músicos que estão ali em cima do palco. A gente tem que transmitir uma alegria boa. O pessoal que está lá embaixo também transmite uma alegria muito boa também. Então é muito gratificante, né? E por isso é que a gente vai forte e firme. Porque o carinho do público que é inimigo em Lolinha. Então vamos saindo fora. Graças a Deus. Oi, aqui. Boa noite. Oi, boa noite. a gente muito falou aqui sobre dupla, né? Mas aí fica o questionamento. Diferentemente de outras duplas sertanejas, vocês não se dividem em primeira e segunda voz. Mas vocês alternam aí as estrofes e alternando as respostas aqui também na coletiva, né? Como foi que surgiu essa logística de não vai ter primeira e segunda voz, a gente vai se dividir? Foi assim, a gente desde pequeno canta toada, assim, na toada eu faço a terça, né? Que não é a segunda. Eu vim saber um dia desse, nós chamava a segunda, não sei. Aí não, é a terça, que é bem estridente, a segunda é mais baixa que a primeira, sei. Enfim, aí desde pequeno que a gente cantava assim, e quando a gente montou o musical, não te... mas assim, a gente, graças a Deus, sempre se destacou cantando, a voz dele, a minha. Aí ele, Iguinho, essa música aqui combina com sua voz. Aí ele, eu canto. Essa aqui combina com a minha. E quando a gente não tinha ninguém para escolher o repertório, hoje tem, né? A empresa, o pessoal, ó, CD tal, as músicas são essas. A gente também dá opinião, coloca, mas hoje tem toda uma coisa por trás. Antigamente era nós, dizia assim, Iguinho, vamos atualizar. Você pega três músicas e eu pego três músicas. E tal dia, sábado, nós só cantava dia de sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo, não era muito show igual tá agora. Aí ele pegava as três músicas, eu pegava minhas três músicas e daí até hoje nós tá. Ele canta, eu canto. E não tem essa de primeira nem segunda, não. Os dois fazem o show também. Pessoal, Igor e Lulinha tem mais um show na noite. E agradecemos a coletiva. Obrigado. A gente que agradece, obrigado. Eu queria ficar mais aqui respondendo todo mundo. Mas assim, não posso deixar de falar. Em primeira mão aqui pra vocês que vai vir aí um novo EP, um novo álbum visual de Guinho e Lulinha. Já tem mês marcado, né, Guinho? Vai ser na nossa cidade, Canindé de São Francisco, agora no mês de agosto. Então, já deixo aqui para vocês divulgarem. Vai ser lá em Canindé de São Francisco, na nossa cidade, no nosso Sergipe. E Guinho e Lulinha vai ter participações especiais, então vai ser um dia muito especial para Guinho e Lulinha. Não tem data certa, mas é no iniciozinho de agosto. Agosto de Deus. Agosto de Deus. E Guinho e Lulinha, novo EP aí. Obrigado, gente, em agosto, viu? Obrigado a vocês. Obrigado. Tá aí a coletiva, né, do Iguinho e Lulinha, eles que estão fazendo sucesso, né, nessas toadas de vaquejada, é bom demais, né? Cara, eu só lembro do Arreio de Ouro, né, Busca-Pé do Arreio de Ouro, né? Ele que começou com essas levadas, né? E a galera aí na sala de imprensa, né, os repórteres, né, também tietam, né, dá pra notar, né, que também são fãs, né? Mas vamos embora, trazer a Laís Florencio? Vamos lá, Laís, tu estás por onde, mulher? Muito bem, e a gente está aqui agora em uma das entradas que dá acesso ao pátio de eventos. Logo cedo, ali por volta das 8 da noite, bem próximo ao horário do show, que a primeira dupla, Iguinho e Lulinha, subiram ao palco, essa entrada aqui, que fica na linha do trem mesmo, já indo para o bairro do Salgado, estava lotado, ninguém conseguia entrar direito, tinha muito carro descendo, mas agora o movimento é tranquilo, não só nessa entrada, mas nas outras também. A entrada está fluindo, a galera está podendo entrar tranquilamente para poder acompanhar essa atração, Iguinho e Lulinha, que tá no ar, mas também Zé Vaqueiro e Zezé de Camargo e Luciano. A gente vai continuar acompanhando a movimentação e trazendo tudo para você que tá acompanhando São João na Cidade. Eu sou Laís Florencio, São João na Cidade, a festa começa aqui. Beleza, Laís. Laís trouxe informação gravada, né, porque ela estava ali transitando, né, e aí tem muita gente entrando ainda no pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga para conferir o show do Iguinho e Lulinha e daqui a pouquinho o show do Zé Vaqueiro, tá bom? Vamos embora conferir Eric Lendy, o show que rolou ontem, né, pós Wesley Safadão. Pra mim, até agora, o melhor show do São João, Wesley Safadão. Vamos lá, Fabinho, com Eric Lendy. Aumenta o volume, vai. Admite, aí eu quero ouvir geral, eu quero ouvir geral. Esse teu namoro tá ficando velho. Olha que deixa logo esse sujeito e vem voltar aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando velho. Atenção minha banda, estamos ao vivo em Caruaru. A galera vai cantar. Canta, canta, canta. Diz, diz. Eu quero ouvir o oh, eu quero ouvir o oh, oh. Joga a mão pra cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Ah, bebê. Que lade. Oh, oh, oh. De baixo central, vai na pendrive do Brasil. Sabe que lade diretamente em Caruaru. Sujeito, e vem voltar aqui pro teu nego. E esse teu namoro tá ficando feio. E deixa logo assim. Atenção minha galera de Caruaru, joga a mão pra cima, solta a voz, solta a voz. Diz ah, e sabe que tu ainda me ama. Oh, tu ainda me ama. Mais uma vez ah, e sabe que. Atenção minha banda, joga baixinho. Joga baixinho que a galera de Caruaru vai cantar. Eu quero ouvir a cidade inteira. Ah, e sabe que tu ainda me ama. Oh, tu anda. Bota na pressão, bota na pressão. Ah, e sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra ver, eu quero ouvir o oh, eu quero ouvir o oh. Sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira. Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro. Me impregnou. Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar. Covardinha sua. Só quem tá bebendo, pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Tira o pé do chão, vai, tira o pé do chão. Queria esquecer esse amor, felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca. Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro. Eu só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Atenção, Caruaru, joga a mão pra cima e canta o quê? Queria esquecer esse amor, felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca. Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro. Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo. Queria esquecer esse amor, felada puta. Morena, tu jogou maldição. pensa nesse vaqueiro, só pensa no teu beijo, só pensa no teu beijo. Gosta do piseiro, dá um gritão, aê! A guitarrinha, bota na pressão. Vai, vai! Tira o bagulho, chão, chão, chão, chão! Chama no piseiro, oi, chama no piseiro, aniquilado! Forra pra ser fonte de ser do interior. A banda vai chamando e a poeira levantou. Afina tudo doido, tudo querendo dançar. O paredão tocando, eu viro o pé no chão. A peça é bombadinha de ser do interior. A bata vai chamar, a poeira levantou. Afina tudo doida, atenção Caruaru. Joga a mão pra cima e roda, roda, roda. Eiro, eiro, eiro, o povo gosta do piseiro de... Olha o Salino, ó. Se é Caruaru, meu filho, tem que respeitar. Quero ver agora vocês, solta a voz, vai, pra ficar bonito. Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Você vai ser sempre a força, mulher, força, mulher. Vai falar, meu filho. Toda cheirosa a gente faz de dolorado. Que tu é pá, é gostosinho, sapatinho. Até de manhã, de Eric Lade. Tu pedindo volta, vivo. É do chão. Chega jogando, se eu te tirar a calcinha, safadinha. Bate de manhã, hoje o pau quebra, Caruaru. Aumenta o som, que isso aqui é Caruaru, vai. Chega pro tom na quebrada, vai rebolar na cabeça, minha sensação. Em nome do meu prefeito, Rodrigo Pereira, nome dele. Desce até o chão, vai descer até o chão. Quando ela chega pro tom na quebrada, vai rebolar na cabeça, minha sensação. Das amiguinhas, atenção, Caruaru, desce até o chão, desce até o chão, vai! Aqui tem sentimento. Atenção, Caruaru, prepara o copo, prepara o copo. Toda noite é assim. Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça. Tá judiando de mim. Os sinais do nosso fim. E aí? Cadê a beleza em casa? Cadê ele que é estourado no mundo inteiro? Cadê tu, meu galeguinho das encomendas? Cadê? Que cê vai, vai galeguinho. Fala na minha cara que não sente ti. E tem calado, sente o sinal do mês. Conversa que não tem amor, galeguinho, meu gordinho da Saveiro. Meu nome da Master Prime, tá na casa. Não tem amor. Atenção, minha vaqueira, mas que prazer! Vai começar a putaria, vem que vem! Eu conheci uma americana lá na vaqueja. Ai, meu Deus! Ela falava comigo, eu não entendia. Na minha cabeça, ela só queria voltar. Tomei toda a chama e ela tá nessa. Ela me disse assim. Atenção, Caruaru! Ela me disse o quê? Levante a mão! Levante a mão! Pula essa do chão! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei se ela só queria gozar. Não deu outra conectora, chamei ela pra dançar. Ela me disse, atenção Caruaru, atenção é agora, é agora, é agora. Levante a mão, levante a mão, tira o pé do chão. Pega fogo, menino. Isso aqui é Caruaru, papá. Eu tô pronto, preparado e querendo. Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Só maquinha de biquíni, tá maior pressão. Tava querendo rever esse agora, agora, agora, agora. Tá ok, tá gostosa, então joga tudão. Mas vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Aqui é de biquíni, tá maior pressão. Tava querendo. E agora, Caruaru, agora, agora, vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Faz o que quiser fazer. Pode até subir, descer, mas não vai ver. Faz assim, pega nego, pega nego. Alô, meu patrão, Anderson da Master Drive, tá na casa. Segura, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Atenção, atenção, atenção, Caruaru! Eu não meu pé, meu buco! Prepara, prepara, prepara, prepara! Um, dois, três! Vendo a vida se chama. Quero ver quando fala na novinha, na moda, você vai me namorar. Vai jogar do taca, já tirada com já. Ô, alô, quem nasceu? Chama, quem nasceu? Lá aqui embaixo, cê tá medo, rebona, rebona. Foi gosta, eu quero ver a mulherada até o chão. Alô, meu gordinho da Saveiro, vai, meu gordinho da Saveiro. Vai! Ela vem de quatro, de quatro. Rebona nesse rapela, gente, de quatro, de quatro. Ai, de era 24, de 4, de bola que se joga, foi joga, foi joga, joga, joga, joga, em nome de Camarote Show, olha meu patrão, Augusto Acione, eu falei Augusto Acione, em nome do meu prefeito Rodrigo Pinheiro, olha o salinho, ó. Diretamente de Caruaru. Atenção, minha galera, atenção. Tô indo na tua casa, conversa sem roupa. É que eu te deixo a tu me deixa louca. Uma californiana só pra ficar leve. Já separei uma grama aqui dentro da pega. Tu me pega com força. Eu peço a minha voz, gosto de leque moço. Toda vontade é forte. Que eu faço com o destino. Papo, papo, papo, foi papo. Passei um corpo suado e você continua. conversa sem roupa. Me deixa louco. Tenho uma californiana só pra ficar leve. Separei uma grama aqui dentro da beca. Tu me pega com força. São João na cidade, a festa começa aqui, já começou, hein? Em nome da JCL Casa e Construção, você vai se surpreender, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, Grupo Virtron, a forma inteligente de usar a luz do sol, agora também, pode soltar, Fabinho, pode soltar, Fabinho, pode soltar aí, ó, já vou soltando o áudio aqui, beleza? Ó, pode soltar, que já vou soltando o áudio. Grupo Virtron, a forma inteligente de usar a luz do sol, agora também no maior e melhor São João do mundo. Aí, ó, coladinho, com o Grupo Virtron, também com a Pipoca Bocos, a mais gostosa no seu São João. Medical Mais, a solução para a saúde do seu município. Arraial Unicompra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais pra você. Unimed Caruaru, cuidando de você, esse é o plano. Sismuc Regional, trabalho e luta pelos servidores municipais de Caruaru e região. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Coletivo Turismo, transporte amigo da vez, para o seu arrastapé. Coladinho com o Zé Vaqueiro. Seu perfume, yeah! Eu morro de vontade de fazer amor. E quando eu te beijo, me sinto nas nuvens. E olha que tu és um Deus desenhou. Solta a voz e canta, Caruaru, quero ouvir. E minha deusa, e não nasceu pra mim, pra ficar coladinho. E coladinho. Olha que minha e minha deusa. Nasceu pra quem? Nasceu pra mim, pra ficar coladinho. E Só vocês. Não nasceu. E nasceu pra mim. Coladinho. Obrigado, Caruaru. Vocês são cheios de verdade. Toca mais um sucesso pra apaixonar o seu coração. Submeter a ficar mendigando amor. cansei de sempre procurar e sempre ouvir desculpa. É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia quando eu te vejo. Eu que derreto todo e querendo o seu corpo. E mais uma vez, olha eu aqui. Quem sabe solta a voz e cada eu quero ouvir, Caruaru. Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. E o quê? E aos seus beijos. Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Eu não aguento mais, eu me rendo aos seus beijos. Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara, mas desisto toda vez que eu te vejo. Bandeira branca pra você e eu. E aos seus beijos, meu coração me vive em guerra, tá pedindo paz. Bandeira branca pra você, eu não aguento mais. Eu vi. E aos seus beijos, eu falo, falo que vou tocar vergonha na cara, mas desisto toda vez. Quem tá feliz essa noite, joga a mãozinha pra cima, Caruaru. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Pra um lado, pro outro. Pra um lado e vem. Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. E o quê? E meu coração que vive em guerra tá pedindo paz. Bandeira branca pra você, Caruaru, solta a voz. E aos seus beijos, eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara, mas desisto toda vez que eu te vejo. Obrigado. Mais uma, os corações apaixonados. Você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia nem vai perceber que o amor que você desprezou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. E sai, e sai, e sai. E vai, desaparece. Eu nunca mais quero te ver. Tente entender que dessa vez, quem sabe quando eu quero ouvir. E vai. Me deixa aqui sozinho. Só não se esqueça que um dia eu te amei. Olha, já que você não. Chorando vai me procurar aqui, perdido pra me procurar. Um dia você vai saber, vai entender. E ninguém te amou. Um dia vou te esquecer. Um dia nem vai perceber. O amor que você desprezou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. E sai da minha vida. Quem sabe solta a voz, eu quero ouvir. E o quê? Me deixa aqui sozinho, sai. E eu te amei. Já que você não deu valor, um dia você vai ligar. Chorando vai me procurar. Aqui perdido pra você. Quem tá no repertório novo do Zé Vaqueiro, dos corações apaixonados aqui no São João de Caruaru. Mandei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava no grave até sarei na hora. E ela tá. Já faz tempo. Chegou um áudio. Bem quando andei de avião pela primeira vez, tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação. E nem quando eu vi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim. Por um rádio que diz então volta pra mim. E ela tá gravando e desgravando. Já faz tempo, ó, chegou. Sou eu. descobre. A marquinha. Quem tá feliz em Caruaru, faz barulho aí. Chama na garçom. Ela tá me deixando louco. E ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. E o cara, o cara, e ela vem me ver e atrás de prazer. Caruaru, solta a voz e canta. Meu pai na mão. E que sou eu que tô tirando seu estresse? E se ele descobre a marquinha? Da minha turma linda de Caruaru. É o Zé Vaqueiro. E o quê? E o quê? E o quê? E o quê? Ai, ai, ai. Você pode me ouvir? Me desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. E só me escuta, deixa eu terminar. Saudade e saudade, e sou eu. Meu coração ainda é teu. Quem tá feliz essa noite, joga a mão pra cima, solta a voz. E tem como eu voltar pra você? E o quê? E tem como eu voltar pra você? E tem como eu voltar pra você? E volta. Olha que tem como eu voltar pra você. E tem como eu voltar pra você. você. Caruaru, eu quero ouvir só vocês cantando Beni. E tem como eu voltar pra você, só vocês. E volta. Tem que respeitar meu Pernambuco, vai. E tem como eu voltar pra você. E tem como eu voltar pra você. E volta comigo, bebê. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. É quem? E é o Zé Vaqueiro, o original. O original. Boa noite, Caruaru. Prazer maravilhoso mais uma vez, a gente tá aqui dividindo esse palco, sentindo essa energia de cada um de vocês, não só da turma de Caruaru, mas de toda a região aqui do meu Pernambuco. Obrigado, carinho, a recepção de cada um de vocês. Desejar que Deus abençoe a noite e a vida de vocês que vieram pra curtir essa noite maravilhosa hoje aqui com a gente. Show do original tá só começando. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e faz barulho aí, Caruaru. Solta mais um sucesso. Vai! Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. E por favor, entenda o que eu tô passando. E eu só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema! Quem sabe solta a voz e cadê o cara aqui? Eu tenho medo. Eu tenho medo de me entregar. Medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. E outra pessoa querer me usar. Apaixonar o seu coração. alguém apaixonado hoje aqui em Caruaru, tem? Apaixonado, quem sabe solta a voz e canta comigo, eu quero ouvir. Quem tá gostando faz barulho aí, Caruaru. Sucesso pra vocês. Ela que mudou na garupa de um mototaxista e rodou o Brasil. Todinho, tem a bonequinha aí, Caruaru, tem. Ô, Vila Luquinha, eu queria saber pra onde é que você vai com esse mototaxista. Olha por que você foi me iludir. Tu me deixou aqui sozinho, comprei e pra gente tomar. E eu tô aqui esperando aqui no bar. É pra 7 horas, já são mais de 11. E pensa que eu não vi você passar. E na moto amarela, quem sabe solta a voz e chama o nome dela, Caruaru. E lê. E lê, Letícia, a pessoa saiu do bar. E lê, lê, lê, Letícia. E lê, Letícia, pra onde você vai, pra quê? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Você foi me iludir, falando que ia voltar. Olha, tu me deixou aqui sozinho. Comprei e pra gente tomar. E eu tô me esperando aqui no bar. Eu tava 7 horas. Olha que pensa que eu não vi você passar. E na mão tua amarela tatuagem. Solta a voz e canta, eu quero ouvir. Lê, e Letícia. Ei! Letícia, olha que só saiu do bar. Tu, tu, tu, tu. E Letícia, olha pra onde você vai, pra quê? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Manda um abraço pro prefeito Rodrigo Prieto. Abraço do Zé Baqueiro, cachorro. Caruaru, passei o dia falando com a minha avó, confundi Oricuri com Caruaru. Vai mandar um beijo pra galera de Oricuri, que também tá aqui curtindo o show. Beijo pra toda a galera do meu Pernambuco amado. Vamos fazer sucesso? Mandar um abraço pro prefeito Rodrigo Pinheiro. Aposta ganha, toda a turma da Aposta ganha. Abraço, Zé Vaqueiro. Master Drive, obrigado pelo carinho. Tutu Moral, o rei de Pesqueira. Bora, menino! Vai. E só de imaginar que eu me vesti todo meu amor em ti. E dói só de pensar. E só de lembrar. Eu me privei de provar amores melhores que o seu. E que raiva que dá. Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer. E mais tudo bem, a sua atitude sempre vai aprender. E você? E você é alguém, alguém, alguém, alguém. Merece provar. E você nunca soube o que é amar. E você é alguém que ninguém merece ter na vida. Uma memória que merece ser esquecida. E só pra te lembrar. Você nunca soube o que é amar. Olha que você é alguém que ninguém e uma boca que tem uma boca. Olha que você nunca soube o que é amar. E você é alguém que ninguém merece ter na vida. Uma memória que merece ser esquecida. E só pra te lembrar. Você é alguém que ninguém merece conhecer. Uma boca que veio é boa. Olha que você nunca soube o que é amar. E você é alguém que ninguém merece ter na vida. Uma memória que merece ser esquecida. E só pra te lembrar. Você nunca soube o que é amar. Gostando, faz barulho aí, Caruaru. Beijo pra cada um de vocês, estão curtindo esse São João maravilhoso. Sucesso! E todo mundo tá desconfiando que a gente se encontra em segredo. E só porque eu tô te encarando, só porque você fica sem jeito. Se alguém perguntar, e eu nego até a e quer pra não dar azar, se é escondido. Solta a voz e cadê? Eu quero ficar no ar. E deixa. E fica. E deixa. E fica. E fica comigo. Balança, balança, Caruaru. Olha que deixa comigo. E fica comigo. Fica comigo. Só tem que ser vivido. Da minha turma maravilhosa de Caruaru. Fazer música nova. Essa nova música de trabalho em parceria com Felipe Amorim. Já está disponível em todas as plataformas digitais. Tem um clipe maravilhoso lá no YouTube. Mandar um beijo pra galera que tá curtindo aí no camarote também. Abraço, é vaqueiro. Galera daqui também, rapaz. Galera animada demais, viu? Eu vou fazer um refrãozinho pra gente aprender aqui. Quem já escutou ainda, quem já escutou, solta a voz e canta comigo. Vixe, parece que eu tô nervoso. Ele já escutou, solta a voz e canta comigo. Eu vou puxar o refrãozinho e vocês cantam, tá? Ô morena, vem cá, deixa eu te amar. Tocou Jorge Mateus e a saudade bateu. E as essas paredes não falassem, ah, se essa cama não lembrasse. E o amor que tu me deu foi o mais uma vez, Caruaru. Olha que morena, vem cá. Tocou Jorge e Mateus e a saudade bateu. E as essas paredes não falassem, ah, se essa cama não lembrasse. E o amor que tu me deu foi o que me... Sucesso novo pra vocês! Zé Baqueiro e Felipe Amorim, o nome da canção é Jorge Mateus. Alô, Fabiano Sax, toca o solinho, meu filho! Agora pra tocar no seu ouvido e no seu... coração e limpe a morinha. Fica ligadinho na nossa estação Rádio Hit. De manhã, de tarde, à noite eu passo pensando em você. Fico o dia todo louco pra te ver. Minha boca quer que eu beije, os meus olhos querem olhar. Barulho aí. Só pra vir na gruda ali na net, vai. Ô morena, vem cá. E o quê? Tocou Jorge Mateus e a saudade. Ah, e as essas paredes não falassem. Ah, se essa cama não lembrasse. E o amor que tu me deu foi o que me... Obrigado, Caruaru, vocês são show de verdade. Rapaz! Tem alguém solteiro aqui, Caruaru, tem? A galera que tá tomando uma, quem tá tomando uma, levanta o copo. Quem tá tomando uma, levanta o copo. Quem tá com sua turma, sua família, seus amigos. Chegou a hora de tirar o pé do chão, Caruaru! Toca, papai! Quem tá feliz, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, Caruaru, meu Pernambuco, joga a mão pra cima, tira, tira, tira, tira o pé na mão. Eu conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo ninguém não entendia nada. E na minha cabeça ela só queria porrosar. E quando eu voltasse nem eu me chamei pra dançar. Ela dizia assim, ela dizia assim, Master Drive, o melhor e claro pra você. Joga a mão pra cima. Espero o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o forró com o pagode dominando o paredão. Quando o vulcão subiu, cara linda, olha que cara linda vai no chão da Saralina. Que cara linda vai, olha que cara linda, cara, cara linda vai no chão. Que cara linda, olha que cara linda vai no chão. Espero o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É um forró com pagode. E quando o vulcão subiu, Caruaru, Caralina. E Caralina vai, Caralina vai, no chão. E Caralina vai, olha que Caralina, Caralina vai. E cara linda. Cadê o gritinho de Caruaru? Mais uma pra balançar, vai menino. Eita, pera, buque, pera. Tchara, tchá, tchara, tchá, tchá. Quem tá feliz, chama a mão pra cima e grita. Eu olha a vivia do Akitnet. Conheço essa novinha. Ela morava lá. Olha que ela mandava de busão. Quando nada venceu na vida. E o povo comenta: trabalha com quem? Agora vem carro de luz. Só quem sabe solta a voz, Caruaru. Eu quero ouvir. O quê? We'll be right back. preciso de citar. Devo mandar. E curadão de uísque, eu tô com Master Drive. Curadão de uísque, no modo pitbull pra. Puxa o cabelo dela, é pitbull e raiva. quem tá gostando do show do Zé Vaqueiro, faz barulho aí, Caruaru. Cantar uma música pra vocês. Sucesso maravilhoso que eu gravei com o Maninho Vaqueiro. Zé Vaqueiro e Maninho Vaqueiro, pra quem tá com o amor da sua vida ao seu lado aí. E pra quem tá querendo se apaixonar hoje aqui em Caruaru, escuta essa canção aí, ó. Pessoa certa, em todos os sentidos você me completa. Sei não, mas tô achando que isso é amor. Que sei não, tua boca na minha boca parece que cola. Teu cheiro tá grudado na minha memória. Eu fico o tempo todo pensando em você. E quem já amou de verdade e já passou por tanta fase, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. E quem já amou de verdade e já passou por tanta fase, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro. Pessoa certa, em todos os sentidos você me completa. Sei não, mas tô achando que isso é amor. E sei não, tua boca na minha boca parece que cola. Teu cheiro tá grudado na minha memória. Eu fico o tempo todo pensando em você. E quem já amou de verdade e já passou por tanta fase, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. E quem já amou de verdade e já passou por tanta fase, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Você já agora vou me entregar de corpo inteiro. Eu tô sem medo, agora eu vou me entregar de corpo inteiro. Já amou de verdade e já passou por tanta fase, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. E quem já amou de verdade e já passou por tanta fase, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro. Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro. Eita, canção apaixonada. E calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos e olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mete na minha cara? Tá uma hora de cama sua. E eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. E aí? E a... Cê vem aqui me acostuma errado. E eu preciso aprender a falar não pouco pra esse erro gostoso. Pra quebrar de novo. jogando semente na minha cara. Pra ter uma hora de cama sua. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista. Agora como eu fico nessa casa? E cê vem aqui me acostuma errado. Fala meus pedaços pra quem tá de novo. E eu preciso aprender a parar um pouco. Sucesso! Vamos! 5 da manhã, o dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. E o litro de ideia já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá de vir. E procurando água pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na bandejada, mas com a mente nela. Ô vaqueiro, que sabe solta a voz, Caruaru. Chorei. Foi quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Supermercado comprar alojante que o meu acabou. original. Toda original. Quem gostou faz barulho aí. Bora, Brasil. Bora botar a Caruaru pra cima. Tá chegando o nosso horário, mandar um abraço a toda a galera da Polícia Militar também, fazendo a segurança, os bombeiros civis, todo mundo junto e misturado. Chegou o nosso horário, infelizmente, mas queria mandar um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês que receberam a gente mais uma vez da melhor forma possível. Obrigado, carinho, Caruaru. Desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, grandiosamente. Antes da gente encerrar, queria fazer um arrasta-pé com cada um de vocês aqui. Esse mês maravilhoso, a gente tá encerrando da melhor forma possível. Passou tão rápido, foi tão maravilhoso esse São João que passou que eu nem vi. Mas graças a Deus a gente tá encerrando hoje aqui em Caruaru, essa noite maravilhosa, o nosso show. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Eu vou fazer um arrasta-pé. Quem gosta de São João em Caruaru, faz barulho aí. Faz agora a sequenciazinha lá, papai. Ai! Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicolor, como no céu vai subir. Bota porra, menino! Olha pro céu, meu amor, e vê como ele está. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai surgir. E olha pro céu, meu amor, vê como ele está. E olha pra aquele balão multicor, mas tem mais beleza está. Olha aqui, foi numa noite igual a essa que tu me deste. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João e havia balões no ar. Só de baião no salão e no terreiro seu olhar incendiou meu coração. E no terreiro seu olhar incendiou meu coração. Eu paro, eu continuo. Eu paro, eu continuo. quantos elementos amam aquela mulher? E quantos homens serão inverno, outros verão? E o tombos caindo seco no solo da minha mão. Saudade do nome, toque o medo da solidão. Capão Rocha, abraço do Zabaque. Hora do cantador. E esse bloco no primeiro laço de solta voz. Caruaru, meu Pernambuco, eu quero vir. É quando o vento sacode a cabeleira e o quê? Um olho cego, cadeia procurando couro. E olha que o vento sacode a cabeleira, a massa toda vermelha. Um olho cego, cadeia procurando. Só da voz, eu quero ouvir. Pele macia, saliva gostoso, cama grosso. Vida morena, tu tá me deixando embora, de caldo de cana caiada. Eu vou te ver soltar, vida morena. Quem é de Caruaru? Quem tá em Caruaru? Quem é de Pernambucano? Morena tropicana, eu quero o teu sabor. E quem? Na nova luz, já buticada, tem olhar noturno. Beijo da voz e um bucajá, pele macia. Saliva gostoso, cama grosso. Vida morena, puta mim. Ricardo de cana caiana, eu vou te desfrutar. Vida morena, só da voz de cana. Caruaru, eu quero ouvir. Olha a morena tropicana, eu quero teu sabor. E olha a morena da vida, eu quero dar o teu sabor. Olha a morena da picada, eu quero teu sabor. Obrigado, Caruaru. Obrigado pelo carinho mais uma vez de cada um de vocês. Agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar voltando aqui e dizer pra você que tem um sonho aí no seu coração. Se você que crê em Deus que Ele pode realizar, não desiste não. A batalha é grande, vai ter dificuldade. Não importa o tamanho dos seus sonhos, se alguém já disse que seu sonho é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E toda batalha que você está enfrentando é para preparar você para a vitória que Ele tem para a sua vida. Então quem levanta a mão, quem crê que Deus já abençoou a sua vida, e diz amém, Caruaru! Jesus ama vocês, eu também. Um beijo do Zé Vaqueiro no coração de cada um. E até a próxima, se Deus quiser. E eu vou zoar e beber e levar a mulherada. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Tira o pé e vê. Tá lotada de cerveja, quanto gostou, tá bom demais. O pé. E quando a cachaça subir, quando a garrafa secar, joga a mão pra cima, caru, caru, tira, tira, tira o pé do chão, joga a voz e vem. Eu vou zoar e beber e levar a mulherada. mãozinha pra cima e faz barulho aí. Obrigado. Tá aí o show do Zé Vaqueiro, grande Zé Vaqueiro, né? Botou todo mundo pra dançar. Parará, barará. Tô com o Alvejante, tá com a Priscila Senna. Tô com os seus maiores sucessos. Foi em homenagem à nossa querida Letícia, né? Nossa gatinha aqui da Rádio Cidade, né? Letícia. Inclusive, o nome de Letícia veio por conta da música do Zé Vaqueiro, tá estourada na época. E aí a gente colocou o nome dela, né? De Letícia, né? Nossa queridinha Lili, né? E olha só, galera, tá rolando lá a coletiva ainda do Zezé de Camargo. Uma coisa que chamou a atenção, né, se a gente tiver imagens de lá do backstage, a gente puder colocar, né, já que a gente não vai conseguir transmitir o show do Zezé de Camargo na íntegra, mas amanhã, né, no intervalo dos shows, a gente rola um pouquinho do que foi o show do Zezé de Camargo e Luciano. O que chamou a atenção é que eles fizeram a coletiva separada, né? O Luciano fez a coletiva e separado do Zezé. Então foi algo assim que chamou a atenção, né? De quem tava lá. O Zezé ainda tá na coletiva. Ainda não terminou a coletiva do Zezé. O Zezé tá lá. É. Então, algo que chamou bem a atenção foi justamente isso, né? Os dois dando a coletiva separada, né? Zezé de Camargo e o Luciano. O Luciano deu a coletiva primeira, Zezé de Camargo deu a coletiva pós, né? Mas tudo bem. Agora são 11 horas e 12 minutos. Como eu falei, amanhã a gente rola o show na íntegra. Na íntegra não, né? No intervalo dos shows, a gente rola o show do Zezé de Camargo e Luciano, tá bom? Mas vai ficar até a meia-noite com o super especial Zezé de Camargo e Luciano, tá certo, galera? Foi um prazer imenso estar com vocês aqui, né? Nessa transmissão dos maiores e melhores São João do mundo. Lembrando que a gente trabalha por conta de quem, David e Sebastião? A gente trabalha por conta da JCL Casa e Construção. Isso mesmo, a JCL, cadê aqui minha colinha? JCL Casa e Construção, você vai se surpreender, Caruaru e Santa Cruz. Grupo Virtron, a forma inteligente de usar a luz do sol, agora também no maior e melhor São João do mundo. Pipoca Bocos, a mais gostosa no seu São João.